A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, lendo o capítulo 14, 1 Reis, capítulo 14. Repito, 1 Reis, capítulo 14. Meus irmãos, se você está ouvindo as devocionais e nós temos cada vez mais pessoas ouvindo. E neste momento, ou porque já conhece a matéria, teólogos, missionários, pastores ou estudantes, e não precisa, nesse momento, aprofundar-se na questão do Reino do Norte e Reino do Sul, então a devocional é suficiente. Mas se você não conhece e se você deseja se aprofundar nessa questão que define a história de Israel daí para frente, da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, então somente essa devocional não é suficiente. Você precisa estudar detalhes de como as coisas aconteceram no Reino do Norte e no Reino do Sul, desembocando lá no período de Jesus e a posteriori também. Até hoje, porque há uma busca de genética de pessoas que são israelitas e que estão entre outros povos ali na região, e muitos estão buscando a verificação para saber se são de fato israelitas de origem ou não, tá bem? Então fica esse chamamento para você. Nós vamos ler um texto hoje enviado mais uma vez pelo pastor Paulo, e depois da leitura desse texto, vamos ler o capítulo 14 de 1 Reis. Estamos avançando no livro. Mas a mensagem que ele nos manda, muito interessante, é sobre a semeadura, a semente uma vez plantada. O reino de Deus, ensina Jesus em Marcos 4, 30 a 32, é como um grão de mostarda pequeno, quase insignificante à primeira vista, mas capaz de crescer de maneira extraordinária. Jesus nos ensina que tudo que começa pequeno, e isso não é um erro, mas parte do plano divino, quando algo nasce frágil, exige confiança total em Deus. Não depende da força humana, mas do cuidado do Criador, que faz crescer aquilo que foi semeado. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e achamos que não temos o suficiente talento, capacidade ou conhecimento. Mas Jesus usa essa parábola para nos lembrar que não devemos usar desculpas se temos apenas um dom do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim devemos plantá-lo, e com o tempo ele crescerá e se tornará parte de algo maior, abrigando e abençoando outros. Jesus diz que a semente, uma vez plantada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças. O reino de Deus cresce de forma misteriosa e poderosa, Nossa tarefa é semear com fé, confiar no tempo de Deus e esperar com paciência. O autor é A.C. Barrou. Irmãos, imagine isso na vida de cada pessoa em que nós semeamos a palavra. Cada pessoa. Individualmente, uma pessoa, uma família, a semeadura que é feita na igreja local, a semeadura que fazemos no nosso local de estudo, trabalho, lazer. Ela pode começar pequenina, mas tenha certeza absoluta que, com o passar dos anos, a boa semente, que é a palavra de Deus, num coração fértil, num coração aberto para a palavra do Senhor, pode se tornar uma grande obra. Eu já tive oportunidade de verificar na vida de outras pessoas, de colegas, grandes semeaduras, só que, num primeiro momento, essas semeaduras não vingaram, aparentemente não vingaram. Ficaram quietinhas ali, a semente ficou, aparentemente sem dar fruto. Mas, com o passar do tempo, esse fruto veio e, quando veio, se tornou uma obra maravilhosa, uma pessoa quebrantada e assim por diante. Uma família, uma igreja. Então, a importância da lei da semeadura. E o fato de nós semearmos e termos muitos que não aceitam a semeadura está presente, mas quando uma semente vinga no coração de alguém ou de um grupo, nós podemos ter certeza de uma obra maravilhosa que o Senhor operou. Aleluia. Agora vamos ler 1 Reis, capítulo 14. Também pode ser primeira carta aos reis, né? O que importa é que você lembre que nós estamos no contexto da monarquia depois do tripé Saul, Davi, Salomão, agora já no momento mais de decadência dessa monarquia com os descendentes históricos. Estamos trabalhando com Jeroboão, com Roboão e tudo o que vai acontecer. Esse texto já prenuncia a queda do reino do norte. Ok, vamos ler então primeiro livro de Reis, no capítulo 14. Aías profetiza contra Jeroboão. Logo no início, primeiro versículo: por aquele tempo, filho do rei Jeroboão, que se chamava Avião ou Abião, como nós conhecemos, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou à sua esposa: levanta-te, veste um disfarce, para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo esse povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel, e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele lhe dará a resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão, levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, Esse não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Iavé lhe dissera: Eis que aqui vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo. O oráculo é uma palavra a respeito do filho que está doente. E tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aias ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: Entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de entregar uma triste mensagem. Portanto, volta e diz a Jeroboão: Assim diz Iavé, o Senhor, Deus de Israel, eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a ti. Contudo, tu não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira e viraste as costas para minha pessoa. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Iavé. Agora, pois, levanta-te, vai para tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel prantear e o sepultará dos que pertencem a Jeroboão. Esse é o único que será sepultado, porque só nele Iavé, o Senhor, Deus de Israel, percebeu de algo de bom e agradável aos seus olhos. Iavé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. Iavé fará Israel vacilar e tremer, como o caniço que se agita na água. Arrancará Israel dessa boa terra que concedeu a seus antepassados e os dispersará de outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira do Senhor. Irmãos, do versículo 1 ao versículo 14, não fica dúvida nenhuma do descontentamento do Senhor e do porquê Deus ficou descontente e as consequências desse descontentamento, já que aquele que assumiu a liderança em Israel assumiu, mas fez aquilo que era contrário à vontade de Deus e teve como consequência o que nós lemos agora. Versículo 1 a 14, o diagnóstico claro e a consequência clara do que ocorrera nesse período. Esse cativeiro, com a consequente dispersão do povo, aconteceu no ano 721 antes de Cristo. Aqui nós estamos bem próximos do ano exato ou um mês para cá, um mês para lá, tá bem? Esse cativeiro com a consequente dispersão do povo aconteceu no ano 721 antes de Cristo, quando os assírios, chamado cativeiro do Reino do Norte, né, com a tomada dos assírios, quando os assírios invadiram Israel, segundo Reis 17, 3 a 6. A expressão aqui vacilar e tremer como caniço que se agita na água é uma referência à instabilidade da casa real do Reino do Norte, ou seja, vai ficar vacilando, vai ficar tremendo e vai cair. E seria marcada por assassinatos e revoltas, vários textos. A lista de maldições pela quebra da aliança, que se acha na Torá, a lei, chega ao seu cúmulo no exílio forçado do povo de Deus, Deuteronômio 28, 63, 29, 25 a 28. Aías compreendeu que a utilização de bezerros de ouro por Jeroboão na adoração provocaria inevitavelmente a adoração de outros elementos da religião cananeia naturalista. A deusa Aserá era esposa de El, segundo o paganismo cananeu, e os postes de Aserá eram representações em madeira da imagem dessa deusa da fertilidade. Irmãos, esse é o estado da situação. Esse é o caos. O caos. Deus mandou dobrar-se diante dele somente, não fazer imagem de escultura de modo algum. Mas o povo de Israel, em particular, agora eu falo do Reino do Norte, fez o contrário. Adorou os deuses cananeus, Baal, Aserá e outros até, e isso causou um descontentamento profundo em Deus, e o Reino do Norte, lembrem, com 10 tribos foram levados por um cativeiro, e até hoje, 2025, 2025, há entre os povos da região uma procura. Judeus procuram fazer o exame genético de DNA para saber se são oriundos ou não, de ventre judaico. Hoje, eu vi recentemente uma pesquisa sobre isso. Tá bem? Então, esse é o caos que aconteceu no Reino do Norte primeiro e depois, infelizmente, vai acontecer no Reino do Sul. E nós temos que zelar para que isso não aconteça conosco. Irmãos, Deus nos libertou da terra do Egito, da terra da servidão, da terra, do pecado, da lei do pecado e da morte, andemos agora de acordo com a aliança que fizemos. Porque se nós desagradarmos ao Senhor, principalmente adorando outros deuses, e eu já mencionei, repito, esses outros deuses não precisam ser só feitos por argila, madeira ou outras coisas assim, mas toda pessoa que você coloca em primeiro lugar vira um Deus, a sua família pode virar um Deus, o seu estudo pode virar um Deus, a sua igreja local pode virar um Deus, a sua denominação pode virar um Deus, o seu ganho material pode virar um Deus, até o seu lazer pode virar um Deus. Então vamos tomar cuidado para que nós não venhamos a incorrer nesse processo que gera exílio, ou seja, somos afastados da presença do Senhor. Fechamos o parênteses. Versículo 16. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a esposa de Jeroboão levantou-se e partiu e foi para Tirza. Assim que chegou à soleira da porta de casa, o menino morreu, que o salário do pecado é a morte, né, irmãos? Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, como dissera Yahvé, por intermédio do servo Ahías, o profeta. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez no seu governo, tudo isso está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Infelizmente, 22 anos de desgraça para 10 tribos de Israel. Ele descansou, para ser bem rigoroso, 9 tribos e meio, né? Porque Manassés ficou metade mais ao norte e metade mais ao sul, praticamente metade. Então, 9 tribos e meio e as outras 2 tribos e meia ficaram em Judá, o Reino do Sul. 22 anos. Ele descansou e seus pais e o seu filho Nadabe foi seu sucessor. Atento a isso, o filho Nadabe. Agora nós vamos ver a impiedade de Roboão. Roboão não é Jeroboão, é Roboão. E aí já estamos falando do Reino do Sul, as 2 tribos, Judá, Benjamim e metade de Manassés, ou um fragmento de Manassés. Versículo 21. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém. A cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel para nela estabelecer seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era da nação de Amom. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados já haviam comentado. Olha o diagnóstico de novo. Diagnóstico fechado. Ele cometeu mais pecado que todos os outros anteriores. Versículo 23. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras. Deus não aceita isso de modo algum. Colunas sagradas. Postes dedicados às divindades, sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes e frondosas árvores. Penso que com isso eu ajude a responder a parte do povo chamado cristão no Brasil e no mundo hoje. Ah, mas isso aqui é permitido? Essa estátua aqui é permitido? Essa coluna sagrada com o rosto de algum santo é permitido, ou de uma santa, de alguém que foi importante na vida cristã, é permitido? Não, não é permitido. Altares idólatras, não. Em nenhum lugar da Bíblia se fala de Maria como alguém que tem que ser exaltada, como alguém que tem que ser adorada, nenhum lugar da Bíblia. E onde você encontra em alguma Bíblia, alguma tradição nesse sentido, isso foi posto depois do fechamento do cânon. Preste atenção, Deus não atura. E a gente vê lideranças mais católico-romanas e ortodoxas se dobrando perante a isso. Vê os protestantes se dobrando perante a adoração do seu eu, do seu próprio eu, da sua própria família, do seu dinheiro, e de coisas ligadas ao eu, e ver os católicos adorando livremente e fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Construíram para si seus cultos, altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados a divindades sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes e frondosas árvores. É abominação perante o Senhor. Eu não gostaria de desagradar ninguém, se fosse da minha própria vontade, mas Deus estabeleceu, só Ele deve ser adorado, e Ele não aceita essas figuras, esses postes, esses ídolos, essa iconografia. Ele não aceita, de modo algum. Havia em todo o país até prostitutos culturais. Era natural em outros povos, prostitutas culturais. Só lá na Grécia que havia prostitutos culturais com o maior número, né? Mas aqui, olha só onde chegou o reino de Judá. Havia em todo o país até prostitutos culturais. Comparado com 2025, é impressionante, porque só hoje é que nós temos mais abertura para isso, e eu diria que não num número semelhante a prostitutas, e não prostitutas cultuais ou culturais, mas lá já havia essa degradação. Então vejam, irmãos, não dá para negociar, não dá para ser transigente. Nós temos que ser intransigentes, não deixar de ser amorosos, não deixar de ser pacificadores, não deixar de ser alegres, não deixar de fazer a semeadura da palavra como estamos fazendo agora. Temos que semear com amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, mas não é possível negar a palavra. Havia em todo o país até prostitutos culturais. E o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável comum nas nações que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Que, por certo, então, o texto está indicando aqui, se o texto cita e logo em seguida faz um paralelo, nesses países cananitas havia a presença, certamente, de prostitutas e prostitutos. Só que não no tamanho e na grandeza da Grécia e nem no que está acontecendo agora na idade contemporânea, no momento em que estamos vivendo. Isso tudo desagrada a Deus. No quinto ano do rei Roboão, rei do Egito, Shiraque, ou como conhecemos, Sisaque, atacou Jerusalém. Apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e das riquezas que haviam no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Todo aquele apogeu que Israel alcançou, agora foi por água abaixo. Para substituí-los, o rei Roboão mandou trazer escudos de bronze e os confiou aos chefes das guardas que vigiavam as portas do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e tomavam e depois os devolviam à sala dos guardas. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Olha que dureza! Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Sul, Reino do Norte. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era Amonita e se chamava Naamá, e Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui encerro essa palavra com dor no coração pelo que aconteceu a Israel como um todo, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. E eu digo a você, ainda há uma palavra profética que está aqui na Bíblia. E a Bíblia está dizendo para nós mantermos mantermos a aliança com o Senhor, segundo os termos dessa aliança, que já vem lá do deserto, quando o povo saiu do Egito. A lei, depois os profetas, isso é posteriormente. Irmãos, nós não podemos deixar entrar no nosso meio todo tipo de ação, todo tipo de comportamento. Nós temos que ser, sim, amorosos. Eu vou repetir. Nós temos que ser, sim, semeadores, como foi dito no texto de abertura. Sim, nós temos que ser pacificadores. Não é para sair agora agredindo fisicamente a ninguém. Mas é preciso alertar. É preciso alertar que o que aconteceu no Reino do Norte, com as suas 10 das 12 tribos, só para arredondar, pode e vai acontecer conosco se nós não formos fiéis à aliança. É preciso avisar os irmãos. Não basta ir à igreja, não basta ter uma denominação, não basta cumprir compromissos religiosos, como Wesley chama dos quase cristãos. Não adianta fazer tudo que parece religioso, ser até uma pessoa de boa índole. Não adianta se você descumprir a palavra do Senhor. E o Senhor é claro, ele não aceita nenhum substituto, ele não aceita ser o segundo lugar, não por vaidade pessoal, não porque ele precise ser exaltado, porque o universo inteiro o adora em todo o tempo, é porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa vida é abençoada. Então é preciso dizer aquilo que foi dito no Reino do Norte, para que nós não sejamos levados para o exílio, nesse caso, um exílio final, um exílio letal, um exílio fatal, um exílio de onde não se voltará mais. É preciso que nós digamos a todos de origem católico-romana, ortodoxa, reformada, reformada tardia, pentecostais. É preciso que nós digamos a todos a palavra. Essa é a importância dessa leitura. Nós precisamos semear a palavra para não sermos exilados eternamente. É preciso que se avise que isso aconteceu tanto no Reino do Norte, ponto 1, como também, isso lá em 721 a.C., como também, ponto 2, aquilo que aconteceu no Reino de Judá, Reino do Sul. É preciso falar a todos, semear a todos os corações, porque senão a consequência é terrível. Que Deus abençoe. E que esses dois pontos Três pontos. Primeiro, a lei da semeadura seja um princípio entre nós e nós saímos a semear com toda alegria, com todo amor. Mas semear o quê? Semear a palavra de Deus. Só e exclusivamente a palavra de Deus. Nesse caso, a tradição não pode vir junto com a palavra. A tradição não é maior que a palavra. Que tradição é essa, pastor? A tradição da sua denominação não é maior que a palavra. Primeiro, nós temos que sair a semear. Segundo, o reino do norte caiu, nós não queremos que nenhum segmento dos cristãos venha a cair, embora a Bíblia diga que vá acontecer, está lá nas 10 virgens e outros tantos, né? Mas nós temos que fazer de tudo para semear, para que muitos do reino do norte, vamos dizer assim, não geograficamente, mas que uma parcela de nós, uma grande parcela de nós, seja exilado da presença de Deus eternamente. Ponto 3, nós não podemos permitir que o Reino do Sul, uma parcela menor em quantidade, mas o povo de Judá, onde está Jerusalém, uma parcela significativa de nós, seja exilada eternamente. Que Deus abençoe a todos nós. Eu falo com temor e tremor. Que Deus tenha misericórdia de mim, primeiro de mim, para que eu não seja exilado eternamente, sabendo que os deuses não são só esses que foram mencionados. Como eu já disse, há muitos outros tipos de deuses e deusas. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e depois se estenda pela família, igreja local, denominação, e o povo cristão de modo geral e aqueles que não são cristãos. Que Deus tenha misericórdia e nos faça voltar à fidelidade estrita à palavra do Senhor. Assim vamos reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar santidade bíblica sobre toda a terra. Veja, santidade bíblica sobre toda a terra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de ler um capítulo da palavra. Se o Senhor permitiu um exílio para com o povo que o Senhor escolheu para fazer um reino, fazer desse povo reino e sacerdotes, um reino de sacerdotes para o Senhor. O Senhor também nos escolheu para sermos um reino de sacerdotes. Então, Senhor, incute na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, no nosso ser, essa verdade da semeadura espiritual e que nós façamos aquilo que temos que fazer, semear para que as pessoas não sejam exiladas eternamente. Senhor, em segundo lugar, eu te peço que esse exílio não pegue uma porção grande demais, como era o Reino do Norte, com 10 tribos, no passado, lá em Israel. E em terceiro lugar, eu te peço que não haja uma porção menor que se perca também, de 2,5 tribos aproximadamente, que ninguém se perca. Eu sei um pouco o que está na tua palavra. Eu sei que 3 de cada 4 sementes não vingam, mas mesmo sabendo, é meu dever e é dever dos meus irmãos e irmãs que ouvem essa palavra, que compartilham, que oram pelo nosso ministério, que divulgam o ministério, que ofertam para esse ministério. É nosso dever falar a todos, testemunhar a todos, anunciar a todos, fazer a semeadura a todos e todas, de tal maneira que o menor número de pessoas se perca e o maior número de pessoas se salve. Que a tua graça, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, vivendo a lei da semeadura, e assim permaneça, hoje e depois desfrutemos dessa bênção eternamente. Amém. Aleluia. Amém.